tipo Santa Claus, transito no universo na ótica visceral. Faço parte da África que incomoda, tá aqui no meu quintal, tá aí na sua porta. Com o camelinho faço minha diáspora, cedinho pro trabalho, à noite pra casa. As pretinhas e os pretinhos estão indo estudar, os homens pretos estão indo batucar, na construção, no terreiro, no barzinho, qualquer lugar, o local é encaixadinho. O proviso pra nós não é brincadeira, nos salva do perigo, do alento, da tristeza. O frango com batata tá cheiroso, delícia. A preta tá na praça bem charmosa, rainha. Minha avó conta uma história, sabedoria. O dia a dia é o povo preto, harmonia. Ou nem tanto, enxuga o seu pranto, um beijo no rosto, nos tira do quebranto. O banzo vai nos fazer voltar, a ginga é o fundamento, é pra libertar. No céu eu tô, quero poder compor sobre papel o amor que meu avô me ensinou. De tempo em tempo só foi mostrado nosso martírio. Sorriso é colírio e eu tô sorrindo à toa. Deus abençoa, pode acreditar. Cada pessoa que se empenha por um lugar melhor pra nós, usando a voz e a mão pra reconstruir nossa nação. Bate no peito o tambor que toque o coração, lírico pra poder levar o nosso espírito em qualquer canto, longe da tristeza. Quero fartar e ver os irmãos sentados à mesa. Sei que é por isso a fé no compromisso. Afeto entre nós, muito amor, sabotagem. Som pede passagem, a vitória nos aguarda. Cada neguinho é uma eminência parda. Descendente de rei, perdido no concreto, forçado à lei, dinheiro seleto. De onde eu vim, reinava um sentimento escasso, na terra do colonizador, coração de aço, buscando força e fé, direito de sorrir. Som no radinho pro mais velho ouvir, tranquilidade, passo largo rumo à abolição. Rima boa, trago sincera ação, fortificação, rumo para o alto avante, junto com os irmãos almejando levante. Canto como esperança, eterna bonança, ancestralidade revigora os ponta de lança. Vem com nós, se tiver pronto pra somar, os que não botam fé vão ter que aturar. Pela paz, pelo som, pela propagação, África, orgulho, um só coração.